inimigo fez de tudo pra tomar a minha vida, mas foi ele quem dançou. Bastou somente a glória que saiu da minha boca, o diabo se queimou. O inimigo fez de tudo pra tomar a minha vida, mas foi ele quem dançou. Bastou somente a glória que saiu da minha boca, o diabo se queimou. Ele mandou de tudo pra cima de mim, ia me derrubar. Mandiga da brava botou o meu nome na encruzilhada pra me derrotar. Mas não adiantou porque ele caiu no laço que armou. Sou crente de fogo, gritei uma glória, caiu fogo nele, ele disparou. O inimigo fez de tudo pra tomar a minha vida, mas foi ele quem dançou. Bastou somente a glória que saiu da minha boca, o diabo se queimou. O inimigo fez de tudo pra tomar a minha vida, mas foi ele quem dançou. Bastou somente a glória que saiu da minha boca, o diabo se queimou. Sai da frente, capeta, tu tá derrotado, vai cair no chão. O mar vai abrir, um gigante cair, eu vou passar. Com a vitória na mão, porque Deus hoje vai jogá-lo no chão. Ele tá derrotado, tontinho e rodando que nem um pinhão. Se der glória ele cai, cai sim. Se tiver entre o povo de Deus ele sai, sai sim. Essa igreja santa, cheia de fogo, se tem vaso quebrado será transformado. Eu quero ver a doença sair, o diabo gemer. Já tem vaso calçando, sapato de fogo, é somente crer. O inimigo fez de tudo pra tomar a minha vida, mas foi ele quem dançou. Bastou somente a glória que saiu da minha boca, o diabo se queimou. O inimigo fez de tudo pra tomar a minha vida, mas foi ele quem dançou. Bastou somente a glória que saiu da minha boca, o diabo se queimou. Crente de fogo, tem jeito não. Crente de fogo, não dá brecha não. Quanto mais o crente é fogo, Satanás se queima, é jejum e oração. Sai da frente que eu vou passar, com a bandeira da vitória na mão. O inimigo já foi amarrado, tá sendo pisado, não volta mais não. Sai da frente que eu vou passar, com a bandeira da vitória na mão. O inimigo já foi amarrado, tá sendo pisado, não volta mais não. O inimigo fez de tudo pra tomar a minha vida, mas foi ele quem dançou. Bastou somente a glória que saiu da minha boca, o diabo se queimou. O inimigo fez de tudo pra tomar a minha vida, mas foi ele quem dançou. Bastou somente a glória que saiu da minha boca, o diabo se queimou. Bastou somente a glória que saiu da minha boca, o diabo se queimou.